partir deste momento, conversa semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos. Aqui é J. Salvador para apresentar mais uma edição do nosso Conversa Semanal. Conversa Semanal que vai ao ar pelas rádios Canal 2, Rádio Grande Amor, Rádio Lusitânia CB e Rádio Onda Nacional. Este programa é, como sabem, produzido, gravado, apresentado e editado por mim, J. Salvador. A partir daqui, de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Conversa Semanal, em 30 minutos de música e informação. Muitos esperavam que a tempestade solar que assolou a Terra causasse grandes danos e muita interferência nas comunicações. Pois não foi exatamente o que aconteceu. A maior tempestade solar nos últimos 5 anos não provocou grandes contratempos na Terra. 2 fortes explosões solares havidas no dia 6 de março liberaram uma onda de radiação, plasma e partículas carregadas que se espalhou por todo o sistema solar. A radiação atingiu a Terra rapidamente, mas as partículas, aquelas que viajam mais devagar, chegaram apenas no dia 11. Podem interferir diretamente nos sistemas de comunicação e orientação, como o GPS e até em rede de energia. Apesar da intensidade das explosões, as agências de monitoramento não registraram grandes incidentes. Partículas das 2 grandes explosões solares continuam chegando à Terra. Companhias aéreas que operam voos nos polos mudaram suas rotas para evitar possíveis problemas de comunicação. E vem agora a primeira música do nosso Conversa Semanal. Ela vem com Chantal Kremizak. Pelo menos é essa a pronúncia que me parece correta. E a música é Nabiso. Nalingi na mona yo, Nabiso. Nalingi na mona yo, Nabiso. But we are wild away. Yes, we are wild away. Nataka kukukumbatia lakini siwezi. Nataka kukukumbatia lakini siwezi. But we are wild away. Yes, we are wild away. Nina uchungu sana ya kuwa mbali na wewe. Nina uchungu sana ya kuwa mbali na wewe. Because we are wild. Because we are wild away. Nalingi namona yo, Nabiso. Nalingi namona yo, Nabiso. But we are wild away. Yes, we are away. Estamos de volta com mais esta edição do Conversa Semanal. Comentei no programa anterior sobre o fato da China fazer grandes investimentos no mundo, especialmente nos países grandes exportadores de commodities. Nesse particular, aliás, o Brasil está começando a correr um grande risco, porque apenas 6 produtos de toda a pauta da exportação brasileira responde por praticamente a metade do volume de exportações. Os seis itens que mais foram exportados no ano passado foram: minério de ferro, petróleo bruto, o complexo soja e carne, açúcar e café. Esses produtos representaram 47% de todo o volume de exportação do Brasil. No ano de 2006, a participação desses mesmos produtos era na base de 28% apenas. O que preocupa as autoridades brasileiras é que o maior comprador dessas commodities está passando por um sério momento de transição. Sim, a China é o maior comprador de commodities do Brasil. Segundo economistas experientes já falaram, há pelo menos 2 anos, a China não vai poder continuar crescendo continuamente e para sempre. Haverá um problema no crescimento chinês logo lá adiante, porque o país não tem infraestrutura para continuar crescendo tanto. E todos aqueles que decidiram confiar na China e apostar naquele país, mais cedo ou mais tarde, sofrerão as consequências. De 2006 até hoje, o preço das commodities subiu desenfreadamente. Mesmo assim, a China, que é um dos rotores da economia mundial, continua comprando. Agora o que eu pergunto é: até quando? O Brasil precisa diversificar as exportações, e urgente. Se não, num futuro bem próximo, haverá choros e ranger de dentes. Quem viver, verá. Vocês devem estar ouvindo o ruído de fundo enquanto eu gravo esse programa. O calor está muito grande e por isso é o sistema de ventilação funcionando. Espero que perdoem. Vamos ouvir com Electric Light Orchestra, Confusion. We'll be right back. Estamos de volta com esta edição do Conversa Semanal. Esta é, aliás, a nona edição. Os nossos parceiros, aqueles que nos dão suporte, são Canal 2 da Rádio Antena Web, a Rádio Grande Amor, a Rádio Lusitânia CB e também o canal Onda Nacional. Cientistas dizem que o campo magnético é muito importante para a Terra. Mas eu já ouvi comentários segundo os quais os polos magnéticos estão mudando. O norte, por exemplo, dizem que já não é mais bem norte, já é meio nordeste. O leste já não é mais leste, é meio, sei lá, qualquer outra coisa, menos leste. Mas, analogamente, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso me lembra o que dizem os nutricionistas. Uns dizem que a gente deve jantar comida pesada. Outros já dizem que nós devemos lanchar e não jantar. Uns dizem que o suco de laranja, aquele extraído direto da laranja, não esse químico da Petrobras, perde suas propriedades aos 10 minutos. Outros já dizem que perde as propriedades aos 15. Assim como aqueles que produzem a cartografia mundial, os nutricionistas também precisam se entender. Mas voltando aos polos magnéticos da Terra e, por consequência, aos campos magnéticos, se diz que Marte perde 10% de sua atmosfera justamente por falta dos campos magnéticos. Isso não acontece em relação à Terra. Se diz que os campos magnéticos são importantes para manter os campos atmosféricos e tudo, mas tudo mesmo no lugar. Será que é exatamente assim? Quem sabe, né? Nós vamos ouvir agora com Cliff Richard e The Shadows in the Country. When the world in which you're living gets a bit too much to bear, and you need someone to lean on, when you look, there's no one there. You're gonna find me out in the country. You're gonna find me way out in the country, where the air is good and the day is fine, and a pretty girl has a hand in mine. The silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. If you're walking in the city and you're feeling rather small, and the people on the sidewalk seem to form a solid wall, you're gonna find me, ba, ba, ba, ba, out in the country, ba, ba, ba, ba. You're gonna find me, ba, ba, ba, ba, out in the country, ba, ba, ba, ba. Where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine. The silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. Hurry, hurry, hurry, for the time is slipping by. You don't need a ticket, it belongs to you and I. Come on and join me, hey, out in the country. Where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine, and the silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Este é o nosso Conversa Semanal, por um pool de rádios via internet integrando o Brasil e Europa. Fazem parte do nosso pool o Canal 2 da Rádio Antena Web, a Rádio Grande Amor, a Rádio Lusitânia CB e o Canal Onda Nacional. Pois não é que um hacker do grupo Anonymous, ao mesmo tempo em que hackeava, era informante da CIA. Durma-se com um barulho desses. Ao mesmo tempo em que pedia a milhares de usuários do Twitter que se revoltassem e atacassem sites governamentais e também de entidades públicas, o hacker mais procurado do planeta estava a trabalhar para a Interpol e para a CIA. Héctor Javier Monsegur, com 28 anos de idade, foi denunciado na semana passada como sendo a pessoa que estava por trás do nickname Sabu, um dos líderes do grupo Class Security, conhecido como LULSEC. A lista de sites atacados por Sabu e seu grupo é enorme. Sabu foi detido e indiciado como o cabeça do grupo. Mas se pensam que ficou por aí mesmo, estão enganados. Não pararam de acontecerem as surpresas. Por isso, quando vocês toparem com grupos rebeldes e diferentes na net, tomem cuidado. Vocês jamais saberão se estarão lidando com o inimigo ou com amigo. Eu, pelo sim, pelo não, não faço parte de blog algum e de grupo algum que tenha esse tipo de conteúdo, denúncias, ataques, etc. Porque muitas vezes a euforia e o saber que se está participando de uma ação global é, na verdade, um estratagema para capturar o dono de um nick ou de um determinado IP. Vamos agora a mais uma música no nosso Conversa Semanal. E esta vem com Dolly Parton. E é Shine On. Parece ser uma música gospel. Não sei. Já voltamos com Conversa Semanal. The greatest gift, the gift of life, the gift of love divine. God gave us all a special gift. He meant for it to shine. He meant for it to shine. The darkest night can be made light by one bright word or smile. if we'd put on our neighbor's shoes and choose to walk a mile. God gave us all our own free will to choose the paths we take. No greater deed could e'er be done than for another's sake. The greatest gift, the gift of life, the gift of love divine. God gave us all a special gift. He meant for it to shine. He meant for it to shine. Shine on, shine on for all to see. God's light inside your soul. Shine on, shine on, let love flow free. Warm others in its flow. So hide it not, or it will fade. Shine on, shine on, shine on. Shine on, shine on, shine on. The greatest gift, meus caros, desde que os índios começaram a aprender a fazer comércio, acho que a Amazônia será dos estrangeiros muito mais rápido do que se pensa. Vocês vejam só, o Paulinho Paiacan tem até avião. Quanta gente branca e muito esperta e que trabalha muito jamais terá um avião em sua vida, pois o Paulinho Paiacan tem avião. Não é naturalmente sobre isso que eu quero falar. Quero falar que uma etnia indígena na Amazônia vendeu para a Celestial Green Ventures uma área 16 vezes maior do que a da cidade de São Paulo. Os índios se comprometem a não extrair nenhuma madeira e não fazer qualquer coisa naquele pedaço de terra sem que haja a anuência da empresa. A empresa diz que comprou essa área territorial para que seja um repositório nacional de ar puro. E assim os negócios vão se sucedendo lá na Amazônia. Há lugares, por exemplo, onde os índios não falam português, falam somente inglês. E ali, brasileiro é terminantemente proibido de entrar. Até onde chegamos, não? Esta edição do Conversa Semanal fica por aqui. Agradeço a atenção de todos e os aguardo na próxima semana. Vou deixar rodando com vocês uma música da Adele. E não é uma dessas comerciais que roda aí nas FMs da vida. Chama-se My Same. Enquanto isso, lhes digo bye bye. Completar os 30 minutos de programa, um trecho de uma música de Dulce Pontes, As Sete Mulheres do Ninho. Mulheres do milho, mulheres de grande valor.